amizade, o amor que nos traz união. É tão bom partilhar este amor com você cada dia. Vamos juntos cantar, demonstrando a nossa alegria. Partilhar